Autorizada a decolagem, uma centena com 1-6-9-1-4-4-3. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, então 3566, ponto de espera no zero, pronto. 3566, bom dia, mantenha o ponto de espera, então 3566. Mantém, 3566. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Mantenha-se condições visuais nos corredores Caixa Prego, Interlagos, Vera Cruz, Interlagos, reporte rotatório. Quilo Romeu Oscar, ajuste no 012. Qual o POB? Gente. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, no 394. 415, Galeão, POB por gentileza? 136. Voo 36, ok, copiado. Voo no 333, taxa direita. Segue o Airbus da TAM no ponto de espera. Chamará a torre 18000, tinto no 012, boa viagem, voo no 333. Ok, seguindo o aeronave da TAM, 18000 e 1012, o 333. Força Aérea 1-443 decolado. Força Aérea 1-443, contato radar, submanter o nível 1-0, sai da ponte. 1-0, sai da ponte, 1-443. Controle, Salvador. Misericórdia, boa tarde. Vitor Índia Juliette, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais nos corredores para Salvador, 1.500 pés, altímetro no 0-2. Avisou com o tráfego do quilo Romeu Oscar, está 2,5 milhas à frente, mantendo também 1.500 pés. Afirmativo, completamente visual com o tráfego, acionado 0160 com 07. Ciente, Vitorino e Juliette, mantém a separação visual com o tráfego, reporte rotatório. Violei. Passando etapa, 6320, pode prosseguir na descida. É 320, desça para 3 mil pés na proa de Duna. 3 mil Duna, 6320. Eduardo Horas 20, Fernando Salvador. 257, 1230 Salvador, táxi autorizado à direita, via Índia. No ponto de espera, retaguarda 37 companhia, todos 86, altímetro no 012, boa viagem, voo no 934. Gente, via Índia, vamos dar no ponto de espera, 186. Obrigado, até já, 934. 70 graus com 18 nós. Eu vou decolagem na 0, na 3, na 4. 0, 4, 1, 9. Estão no 4 no meio, tá na escuta de Salvador? Estão no 0, tá 3566. M320, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1-2, reporte estabilizado no localizador. Estão dois tráfegos visuais à sua esquerda, tá 4.5 milhas à sua esquerda, batendo os corredores visuais. Termativo 2012, semana estabilizada, está ciente dos tráfegos. Gente, mantém 140, está 3661. Ciente 3661, mantém 140, aguarde transferência. Terra Nativa. Funo 394, decolou 08, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, obrigado, boa tarde. No 4 no meio. Proa de Mari, 2060. E táxi via Pátio Uno, Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzar. Nossa, Quebec, né? Maravilha. Elbon, até Jampo 4. Livre decolagem, 90 graus, 16 nós. Iniciando decolagem, dá 1-0, tá 3566. Flow 333, tá pronto? Pronto, senhor. Após a corrida do tráfego na cabeceira, ali mantém, no 333. Ali mantém. Flow 3489, para o espécie acionamento. Sendo para 2 mil pés, é reportar no localizador. É o número 2 para pouso na pista no zero. Ok, Tapi Dona, passará um localizador 419. Voo no 600, chame Recife, frequência 126.85. Voo no 685, voo no 600. Sérgio, Papa Romeu, mais 3, Vitor. Boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Vitor, informação em curso aí, uniforme, altímetro no 0, 1-2, Manati, 1 mil pés, pista 1-7, curva à direita, corredor axé, controle 1-9.8, 1-8.6, acione padrão 0125, Eco Vitor. Positivo, Eco Vitor, da informação uniforme. Padrão transponder 0125, controle 109.8, torre 118.6. Plano para acionamento 44, POP02. TAP, desça até o nível 050. TAP 050. Controle Salvador, boa tarde, da 3566. Decolando no 0333. Correu. Mike, é com o Vitor, prossiga. Livre acionamento, reporte para o táxi, Mike, é com o Vitor. Salvador, boa tarde, Oxalé, 6320, final, visual. 6320, boa tarde, sente do tráfego, 90 graus com 15 nós, informe checado. Tá com trem checado. Sente, continue na aproximação, informarei em pista livre. Acho que foi. Eu disse para Salvador, com 02 a bordo, mantendo 1.500 pés agora no Veracruz. Qual foi o B? 02 a bordo. Sim, mantenha-se em condições visuais no corredor Veracruz, após Interlagos, vai reportar na rotatória, mantendo 1.500 pés, aquilo tá bom, meu. Mantendo condições visuais, Veracruz, Interlagos, vai reportar na rotatória, aquilo tá bom, meu. 6320. Uno 333, decolou os 1-2, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa. 1924, observe o tráfego da Oceaner na curta final, após a passagem ali, mantém o 924. Após a passagem do tráfego da final, limpa a 924. Nível 360, vai Dael. Ok, 360, direto do Dael. Uno 394, após Dael, direto do IDEV. Após da Elbideve, gol no 394. 3661, 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo no 40, chame agora Ilhéus, frequência 120, décima 10. 3661. 201, com Ilhéus, 3661, boa tarde. Boa tarde. Alivrou 50 para 2000, azul, 419. Nativo, autorizado final LS, reporte localizador. Tráfego à sua esquerda, mantendo os corredores visuais a 1500 pés. Ajuste, meio 12. O ajuste permanece no 012. Obrigado. Controle Salvador, esse é o Papa Romeu, Romeu, tá bravo. Papa Romeu, Romeu, tá bravo, prossiga pra Salvador. É, decolado com a costa azul, pro outro da barra, acionado 2000, 2 a bordo. A intenção de voo é corredor Axé, bom, relato, e pouso em Salvador. Ok, Romeu, vai ficar bravo. Acione o código 0121, mantenha-se em condições visuais, reporte no farol da barra. Caso não tenha contato com Salvador, vai prosseguir no corredor Bonfim, Interlagos, e vai chamar na rotatória 500 pés. Romeu, vai ficar bravo. Vai chamar no farol da barra, caso não tenha contato, vai chamar na rotatória 500 pés. O Romeu, vai ficar bravo. 5401, boa tarde, escute em uniforme, altímetro 012, porto seguro, já aprovado 340, copia? Ciente da uniforme, copia. Aprovado então, porto seguro, nível de voo 340, direto para porto seguro. Decola pistola 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva A, direita. Antes de prosseguir direto para Porto Seguro, vai cumprir o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, direto para Porto Seguro. Controle 119.8, atua em 118.6 e o código transponder é 5067. Paulo, boa tarde, aqui na 340, direto, decola da 10 até 2.000 pés ou 3 milhas, inicia a curva à direita no perfil da AEL, após Leda, Leda Porto Seguro. Controle 19.8, ator 18.6, transponder 5067 para o trip 5401. 5467 no código, está na pole position, reporte ponto, puxa lá. Confirme 5467 no código? Afirmo, 5467. Prato. Solo Xené 6320, boa tarde. Genema 320, pousou e voou, ingressa à sua próxima esquerda via Quilo, táxi pelo pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, no portão será o 10. Afirmativo, Quilo, pátio 3, repassada para ingressar no pátio 6320. Desça para 500 pés e aguarde transferência para a torre. Prossiga para o final da 17. Vai para descer para 500 pés, já transfere para a torre? Controle 1924, boa tarde. A sua escuta, mano. Não tem 500 pés mais que já choveu. Visou azul 4196. 4196, 3 milhas para o externo, torre 1862, é bom pouso. 26, obrigado. Controle 1924. 394, prossiga. 924 decolou, perfil da PUCA. Ok, gol no 924, contato radar, se manter o nível 350, sair da PUCA. Ciente, contato radar, subindo para 350, gol 924. Mike Juliette Romeu, chame a torre, 1862. 1862, agradeço, boa tarde. Boa tarde. Ciente, Romeu, fica bravo. 3566, chame Recife, frequência 1.025. Z41. Tá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá passando agora, Valéria, Valéria, senhora, o Cajazeiras e vai para regresso. Qual é o seu destino em Salvador? É, final da 97. Ok, então mantém espera neste setor. Temos uma aeronave a 3 milhas da 97 executando espera. E mantenha 500 pés aí no setor, aguardando instruções para aproximação e pouso na 17. O Mike Juliette Romeu. 500 pés, vai manter o Mike Juliette Romeu aguardando. Azul 4196, pista livre, uma centena, 15 nós, cheque o trem pouso autorizado. 90, 4196. Tem nível pouso, tá baixado, travado, 4196. Afirmativo. Curva pela esquerda, Quilo Tango Romeu. Cara, não pegou com curva esquerda, Quilo Tango Romeu. Você era no 4-6, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Você era no 4-6, autorizado final LS, reporte no estabilizado. Autorizou então, Belo Horizonte, nível 120, 120, via Whisky 1, pista 10, decola, mantendo reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira. Após curva à direita, o perfil da subida, a subida coral, controle 119. Decimal 8, ator 1 no 8, decimal 6 e o código 5537, Pioneiro 01. Relativo, autorizado para Ampulha, Belo Horizonte 120, Estrono, decola da 10, mantém a reta até 2.000, quando então curva à direita, foi da Coral, 19.8, 18.6. 19.8, controle, definir a torre, 5.5.5.5. Correto, Pioneiro 01, parte militar, acionamento autorizado, reporte pronto para iniciar o táxi. Está na chamada, 01. Xenéia para prosseguir o táxi. Xenéia 6320, até o portão 10 autorizado. Autorizado até o 10, 6320. Vitorinho de Juliette, pode retornar na pura da rotatória, Vitorinho de Juliette. Completando 360, vai para a rotatória. Quilo Tango Romeo, complete 360, ingresso corredor Interlagos. Quilo Tango Romeo. Completa 360, ingresso no corredor Interlagos. Quilo Tango Romeo. Controle de força aérea 1443. Era no 4 no meio, está estabilizado no curso localizador? Força aérea no 4 no meio, estabilizado. Nativo, está 2 milhas para o marcador externo, autorizado final LS, chame a Torre Salvador, frequência 118612, Força Aérea 1416. Torre 1816. Papatango Índia 9B Alpha, continue a aproximação visual para Salvador, mantenha 2.500 pés e posse descida. Uno no meia, solo aos 19, libera a direita, chame solo 1219. 219, obrigado. Mike EcoVito terá condições de decolar de imediato, confirme. Positivo, EcoVito decolar imediato. Afirmativo então, prossegue com decolagem imediata da 17, uma centena com 16 nós, acuse fora do solo, Mike EcoVito. EcoVito. Quilo Romeo Oscar, seu solo aos 2-0, libere a direita, táxi até a companhia, o Quilo Romeo Oscar. Saturno no meio. Bom dia, pousou, levou, táxi autorizado em frente, primeira à sua esquerda, Kilo, ingressa pelo pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, portal será 8. Ok, via Kilo, primeira esquerda, vai ingressar pelo pátio 3 e aguardar para ingressar no 1, portão 8, azul 4, 1, 1, 6. Então, sem interferir com aproximação ao pistão no zero, acuse no solo, 90 graus, 16 nós, Mike, Juliette, Romeu. Abata sem interferir com a 1 no zero, está livrando antes da 17 também, Mike, Juliette, Romeu. Grato. EcoVito, fora do solo. Decolou os 2-1 no corredor, chame controle, frequência 119,8 até a volta, Mike, EcoVito. EcoVito, 119,2. Estou me passando no 4 no meia. 4-1 no meia, ciente do tráfego, cheque o trem 90 graus com 16 nós. Trem vai ser checado, tem pulso livre, pista no 0, 1, 4, 1, 6. Livre pulso, pista no 0. 1, 4, 1, 6, informação de tráfego, helicóptero aproximando do setor norte, vai aproximar para o pátio na lateral da cabeceira 17, sem interferir com a sua aproximação, ok? Passar no 4, 1, 6, 7. Vitor Índia Juliette, continua a aproximação da 17, acusa a final de 3 milhas, Vitor Índia Juliette. Interceptando a final longa da 17, Índia Júlia reportará 3 milhas. Informativo. Faz agora, senhor, pelo relevo. Tá ok, ciente. Tem um tráfego à sua retaguarda que vai ultrapassá-lo para pouso na pista no 7. O senhor vai prosseguir para pouso após o tráfego, ok? Paciente, vai prosseguir como número 2, o complexo está bravo. Quilo Tango Romeo, foi na proa da rotatória e reporte rotatória. Vou na proa da rotatória e reporta na rotatória, o Quilo Tango Romeo. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6326, ciente da Uniform, descendo para 150. Desça para 2.000 pés, via chegada Mário, ajuste no 012, reporte localizador estabilizado. Baixando M3-26. Ok, autorizado, via para 2000, reportará estabilizado no localizador M3-26. Força aérea no 4 no meia, visual para sair. Livre pouso no 0, 90 graus com 16 nós, 1 no 4 no meia. Força aérea no 4 no meia, livre pouso. Portão 8, azul. Autorizado portão 8, azul 4 no meia. Voo 924, chame Recife, frequência 12.085, bom dia. 2.685, voo 924, obrigado. Obrigado, bom final de semana, senhor. Obrigado. Índia Juliette, o vento 90 graus com 16 nós, tem pouso autorizado, pista 1-7, Vitor Índia Juliette. Livre da 1-7, Índia Juliette. Sério no 4 no meio, solo 24, libere primeira esquerda, pátio militar, chame solo frequência 1219. Já está no trajeto da rotatória, visual no campo. Afirmativo, faça uma espera visual no setor, com curva pela esquerda e aguarde. Romeu Oscar Bravo. Está fazendo uma espera, curva pela esquerda, Romeu Oscar Bravo. Quilo Tango Romeu, encurte sua aproximação para a final da pista no 7, chame a torre no 8612. Quilo Tango Romeu. Encurtando a aproximação para a final da 17, chama a torre 18,6, Quilo Tango Romeu. Toro Índia Juliette, solo os 24, condições de efetuar o backtrack agilizando. Autorizado, reporte pista livre, Vitor Índia Juliette. Quilo Tango Romeu, prossiga. Cortando a final para 197, já visual com o aeródromo. Afirmativo, reporte na curta final da 17, 90 graus, 16 nós, Quilo Tango Romeu. Corta na curta final da 197, Quilo Tango Romeu. Seguindo a retaguarda, mantendo a separação. Afirmativo, vai segui-lo como número 2, torre agora 1-8-6-12, Romeu Oscar Bravo. 7-18-6-12, senhor. Romeu Oscar Bravo, tá visual com tráfego à sua frente, o tráfego se aproximadamente aí umas 3 milhas e meia da 17. Tá visual, senhor. Ok, seguindo com o número 2, seu pátio de destino é o? Ok, então, aproximação direta pro pátio, sem interferir com a aproximação no 7, reporte no solo, uma centena 16 nós. Romeu Oscar Bravo. Está autorizada a aproximação direta para a bata, o Romeu Oscar Bravo. Agradeço a colaboração. Igualmente. Quilo Tango Romeu, tem pouso autorizado na 17, uma centena com 15 nós, Quilo Tango Romeu. Autorizado pouso, Quilo Tango Romeu. 0.30, força aérea 1443. Pátio 1, Juliette, Alfa até o ponto esperto. Afirmativo, está cruzando ciente que a Alfa está interditada, vai ingressar Pátio 3, após Pátio 1, retornando para Alfa. Aqui é a Juliette, 0.30. Índia November Alfa, desça para 1.500 pés e reporte na rotatória. Ingressa primeira direita via Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira 1486, o altímetro é 1012, o POV de quanto? 08. Boa viagem. Muito obrigado, só confirmando, já vai livrar a direita aqui na Juliette, ingressando Alfa, falando que chamando o torre 186. Muito obrigado, companheiro, um bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia, boa viagem. Pioneiro 01, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 90 graus com 16 nós, Pioneiro 01. Costa Brava, já no final para o Pátio da Barra. Gente, recuse no solo controlado, 90 graus, 16 nós, Romeu Oscar Bravo. Vai chamar no solo controlado, Bravo. Então, Romeu, seu solo aos 29, liberando a direita, táxi companhia, uma boa tarde. Liberando a direita, retorno, Mike Convido. Trip 5489, chame Recife, frequência 128.8. Solos 30, frequência livre, uma boa tarde, Romeu Oscar Bravo. Livre, uma boa tarde, vou continuar. Igualmente. E frequência 128. Se não for criar muito trabalho, aí você coordena o 320 pra gente? 32, vamos coordenar. Índia November Alpha, chame a torre 118612. 8, uma boa tarde. Obrigado. Aéreos Arona, escuta. Gente, de November Alpha, prossiga até a terceira milha, onde fará espera. Ajuste do altímetro 1012, o vento 80 graus, 14 nós, de November Alpha. Salvador, Pioneiro 01, vai chamar o controle, muito grato, controlado. Decolou os 31, chama o controle em 19.8, uma boa tarde, igualmente. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Pioneiro 01, decolou da 10, mantendo a reta até 2000, vai cumprir a coral. Pioneiro 01, boa tarde, contato radar na decolagem, subir, manter o nível no 20. Oi na proa de coral, Pioneiro 01. Está presente coral, muito grato, galera. Até 1, 2. Torre Ocean Air 6326, passou externo, baixar travado. 6326, livre pouso no 0, 90 graus, 14 nós, 6326. Livre pouso, meu Ocean Air 6326. Ponte November Alpha, efetue 1360 à sua esquerda, e acusa reinterceptando a final da 17. D50, da cola puta 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posto por direita. Perfil de subida da El Leda.